Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec, sob a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto, e contamos também com a proteção do nosso Mestre Jesus. Conforme o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades nesta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade, agradecemos, Senhor, a dádiva desse novo dia, nesta manhã radiosa, em que nos encontramos novamente reunidos para falarmos do Evangelho, na certeza, Senhor, de que muitos irmãos nossos estão participando desta oração. Na certeza, Senhor, de que neste momento muitos despertares estão acontecendo, muitas curas estão se processando, não por nós, mas pela fé que eles movimentam no Senhor. Então, Mestre amigo, que este dia continue irradiando as suas bênçãos para toda a humanidade. Onde quer que haja uma dificuldade, uma dor, uma enfermidade, que estas pessoas, estes nossos irmãos, encontrem a guarida no teu Evangelho, nos teus ensinamentos, que possam elevar os pensamentos até o Senhor para agradecer a bênção da vida, a bênção de todos os dias, para agradecer todas as benesses que o Senhor nos envia a todos os momentos. Nós, na nossa limitação, é que não prestamos atenção nas tuas bênçãos. Que este programa desta manhã possa despertar a atenção daqueles que ainda não notaram a tua presença amiga e a todos os momentos. Que a tua paz, Senhor, seja com todos, neste momento e em todos os momentos. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Na primeira meia hora do programa, convidamos o nosso companheiro de Lídia Espírita, o Fabiano, que é lá de São José do Rio Preto, frequentador, estudioso, trabalhador do Centro de Estudos e Divulgação do Espiritismo Religioso, para um bate-papo a respeito das coisas da doutrina espírita. E o assunto de hoje é a respeito da família, da vida, das coisas cotidianas que nós enfrentamos no dia a dia. Bom dia, Fabiano. É um prazer tê-lo aqui conosco nesta manhã de sábado. Na certeza de que os ouvintes serão brindados com ótimas informações que você traz para a gente. Bom dia, quero agradecer ao convite, dizer que estou emocionado por poder levar a mensagem do Cristo, da doutrina espírita. E falar em família é falar que o mundo precisa de paz, e essa paz começa dentro da família. Muito bom. Então, Fabiano, nós vamos fazer umas perguntas e você vai dando o seu entendimento a respeito. Qual é a relevância de falarmos sobre a família, que nós sabemos é um tema importante no dia a dia, porque nós estamos arraigados, né? Todos nós estamos arraigados à família. E nós sabemos que todos têm algum problema, ou se não tiver problema, tem algo para saber, para perguntar sobre a família. Eu trouxe para nós nos orientar nessa manhã o homem de bem, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Sede Perfeitos. E nós vamos, junto com ele, analisar como é que ele se comporta diante das situações em que vive uma família. A hora que ele for está no papel de cônjuge, na hora que ele estiver no papel de pai, de filho, de membro da família, nos casos de separação e dentro do lar, como é que atua esse homem de bem. E algumas características desse homem de bem, né? Que é a prática da lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele está sempre interrogando a sua consciência sobre os próprios atos, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia. E dentro do lar, ele sabe e faz pequenas virtudes domésticas, como tratar bem a pessoa amada, os filhos, tem a doçura, a cortesia, a educação. Ele é um homem polido, não é tosco, não é rude, ele tem discrição, usa do diálogo, usa do bom humor, pois sabe que a família tem que viver num bom clima. É pontual, é religioso, místico, busca a Deus para buscar a paz, a harmonia, e é fiel. Para o homem de bem, o amor é um sentimento nobre e elevado, resultado da admiração, da convivência, da afinidade e do respeito. Bom, você citou o homem de bem, e é ele que vai nos orientar. Fale um pouco sobre esse homem do bem. É aquele homem que tem fé no futuro, e por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria. Ele não comete o mal e faz todo o bem que podia. Mais uma pergunta, então. Como esse homem de bem age perante a vida conjugal? Ele vai se orientar em Paulo. Lá no... Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, ame a si mesmo, ame a mulher e reverencie, a mulher reverencie o seu marido. E seguindo essa diretriz, ele é humilde, pois sabe que na vida conjugal existe a incompatibilidade de temperamento. Cada um tem um pensar, um sentir, e ele respeita. Ele se olha internamente e enxerga as suas fraquezas. Ele é abnegado, vê e sente que a vida, a dois, existem os desencantos da vida íntima e espera, sabe, o momento certo. No convívio conjugal, nos mostramos como somos, sem máscaras, como realmente somos. E ele tem a coragem de mudar, de se reformar intimamente, de ser uma pessoa melhor. Não quer ser temido e sim amado. Suporta o quanto puder a esposa exigente e incompreensiva, o marido árido e indiferente. Tem paciência. Agindo assim, o homem de bem, ele testemunha no seio familiar os ensinamentos do Cristo. Como na vida conjugal você disse, agora vamos ver o papel desse homem de bem no papel de pai. Agora, nós estamos falando do homem de bem. Aí nós estaríamos excluindo a mulher, ou esse homem do bem é a humanidade, é a parcela do bem que vive tanto homem como mulher. Então vamos ver a atitude de pai ou mãe, genitores de uma família. Quais seriam suas atitudes? Legal você ter falado isso aí. O homem de bem, sim, o espírito encarnado, seja ele homem ou mulher, mas aquele que pratica o bem, sem se preocupar hoje, nessa morada, se ele é homem ou mulher. E vamos lá em Paulo novamente. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E esse homem de bem, realmente, ele cria seu filho na doutrina do Senhor, que vai ser o alicerce. E também na admoestação do Senhor, que é o quê? O equilíbrio e a justiça com amor. Nem excesso de ternura, nem demasia de exigências. Ele compreende, então, que a família é de caráter divino. É a oportunidade única de sermos pais e mães. Ele é dedicado e se sacrifica, e os reflexos são ótimos para a família. Sabe que os filhos são obras preciosas e que o Senhor confia aos casais. Sendo assim, ele não terceiriza a educação para a escola, ele não terceiriza a educação para os avós, para a babá. Ele cuida. Sendo assim, vacina os seus filhos contra as perdas da vida, pois vacinamos contra a poliomielite, contra as coisas físicas. Mas como é que nós fazemos, então? Nós precisamos vacinar os nossos filhos. E esse homem de bem faz isso. Contra os amores não correspondidos, as frustrações. Este é o homem de bem no papel de pai, de pais e mãe. Este homem de bem agora, no papel de filho, fala para nós sobre isso, invertendo os papéis. Isso. E vamos junto com Paulo lá. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Esse homem de bem no papel de filho, ele busca o quê? Aprender com os seus pais. Ele tira das experiências dos mais velhos, dos mais vividos, para não cair nas tentações, nos sofrimentos da vida. Ele não se ilude pelos prazeres da vida. Ele se respeita e respeita o lar. Ele ouve e pondera como filho. Está faltando hoje um pouco desse diálogo entre pai e filho. Não tem barreiras, é aberto. Fabiano, agora este homem de bem, no natural membro da família, seja ele irmão, avô, primo, tio, como se comporta este homem de bem em família? Ele entende bem o preceito de Jesus quando diz assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui a gente vai dar uma pausa para falarmos dessa instituição família, que é uma conquista nobre no processo evolutivo. São células da sociedade. Se essa célula não estiver tranquila, em paz, como é que nós vamos ter uma sociedade em paz? É ela que alimenta o progresso e sustenta a felicidade do homem. E olha o que é interessante. Dos deveres consanguíneos aos laços eternos. Aí sim, nós vamos falar naqueles mundos felizes, mas já passamos pela família. E este homem, no papel de avô, de pai, de primo, de irmão, ele faz a vontade de Deus. Ele apoia, ele compreende. A sua sensibilidade leva-o aos menos afortunados. Ele perdoa, ele refreia os falatórios costumeiros. Muitas vezes estamos acostumados a falar mal das pessoas e assim vamos ensinando os nossos filhos a falar mal dos outros. Eles acham que isso é uma coisa natural da vida. Agora, um tema muito atual que a sociedade aceita como uma coisa natural é uma separação, um lar sendo desfeito. Fale para os ouvintes sobre a separação e como é que fica esse lar. Não temos como dizer, está aquela breve trecho de Jesus, né? Não separeis o que Deus juntou. E esse tema é muito discutido em nossos dias, porque ele é conduzido ao sabor dos interesses e inclinações pessoais de cada um. Vou trazer o homem de bem aqui, e ele sabe que o quê? Que é a lei do amor que realmente une as criaturas. O homem de bem, mesmo que ele separado, ele ampara mutuamente, de forma afetiva e moral, aqueles que por aquela incompatibilidade de gênero não conseguiram ficar juntos, mas sabem que o filho necessita dele. E a mãe não joga o pai contra o filho, e nem o pai joga a mãe contra os filhos. Não usa dos filhos de intermediário, e busca o quê? Se melhorar, para que ele possa ser um pai longe fisicamente, mas junto dos corações do seu filho. O homem de bem sabe que os corações se entregam um ao outro, se fundindo nas mesmas promessas e realizações. E quando há o companheirismo, dificilmente a gente vê separações. A doação, o desprendimento, o sacrifício de si mesmo são para ele a harmonia e o equilíbrio emocional do convívio caseiro. E para a gente trazer um esclarecimento, que Emmanuel nos fala que o divórcio é compreensível e humano sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. E completa: pede-se aos cônjuges o máximo esforço para que não interrompam compromissos assumidos no tempo. Por você ter colocado esse homem do bem nos orientando sobre família, seria bom você falar um pouco sobre o lar e o trabalho no bem, e que é uma das suas virtudes. O bem é uma das diretrizes do homem de bem. Só que esse homem de bem, se ele vai num orfanato cuidar das crianças, primeiro ele se pergunta: Será que eu estou fazendo o bem dentro da minha casa? Será que eu estou evangelizando o meu filho? Quando esse homem de bem vai num asilo cuidar dos velhinhos, levar uma roupa, levar um ombro amigo, será que ele está cuidando da mãe que está precisando, do pai? E quando ele vai evangelizar, fazer uma palestra, será que o evangelho é o perfume do seu lar? Esse homem de bem, ele faz o culto do evangelho no lar. E é interessante, você que está ouvindo a gente, faça o culto do evangelho no lar. Você vai levar a harmonia. É naquele momento que você, pai, brigou com a esposa ou fez alguma coisa para ela, peça desculpa através desse exemplo. Se seu filho briga com o irmão, ele vai ver que você conseguiu pedir desculpas e vai perdoar a sua irmã. Confessai-vos uns aos outros, ensina as Escrituras. E esse momento do culto do evangelho no lar deve ser vivido com alegria. Aprender a usufruir do prazer desse momento, a conversa familiar, edificante, muda o que? A psicosfera do lar. Depois do culto do ambiente, depois do culto do lar, o ambiente fica o quê? Agradável, o clima fica gostoso. Pensa em você aí, que está nos ouvindo. Após uma briga, como é que fica o ambiente no teu lar? Fica tumultuado, uma coisa grotesca. E depois do culto do evangelho no lar, tudo fica tranquilo, gostoso. É Jesus, é o templo de Jesus no seu lar. O tema exposto mostra para nós a necessidade de uma vivência mais participativa no seio familiar. Para finalizar, deixo para os ouvintes uma reflexão. Comece agora com os pequenos rituais. E buscamos o quê? O que são os pequenos rituais? Um sorvete depois da escola. Sentar à beira da cama e fazer uma prece com seu filho. Isso várias vezes, por um prolongado tempo. E aí vai entrando isso na memória de seu filho. Pular na calçada. Uma amiga nos diz assim, que estava levando um filho para buscar o outro na escola. E ela viu um homem lavando a calçada. E ela foi lá, pegou uma folha e viu que ali fazia uma corredeira. Ela colocou aquela folhinha e a folha foi andando. Toda vez que ela ia buscar o filho na escola, aquela qualquer poça d'água para o filho era um rio caudaloso. E ele foi aprendendo as pequenas coisas que valem a pena. Mude o clima, desenvolva pequenas virtudes domésticas, seja careta, tenha tempo para a família, ame a sua família, participe. É isso que nós estamos precisando, família careta. Aquele pai que espera o filho 2, 3 horas da manhã para ver como é que ele chegou em casa. Vacine seu filho, seus filhos. Seja obediente, cuide. Conquista nobre a família. O homem de bem ampara, leva o afeto. Trabalhe, comece no lar. Faça do seu lar o templo de Jesus, o culto do evangelho. E para terminar, quem ama quer ficar junto. Não deixe que a apatia tome conta da sua família. Amem-se todos. Corra agora, meu irmão, você que está nos escutando. Chame agora o seu familiar que está mais próximo e diga-lhe o quanto ama. Vale a pena. Nós agradecemos a gentileza do Fabiano, de Via de Rio Preto até aqui, para participar desse programa. Uma gentileza que nós sabemos é uma bênção que Jesus envia para todos. Agradecemos e vamos deixar o programa aberto para que em outras ocasiões você possa estar aqui com a gente também, novamente, trazendo para nós outros esclarecimentos. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e perguntas podem ser mandadas, que nós possamos, nos próximos encontros, estar respondendo, estar trazendo temas que falem sobre família, sobre fidelidade e sobre o Cristo. Amor em seu caminho, transformando todo espinho em rosas de doce olor, lenindo as chagas do mundo, amainando desencantos, desanuviando prantos no alívio de cada dor. Sê também, querido amigo, irmão de Jesus na terra, recuperando quem erra na treva das confusões. Sê farol no mar de abrolhos, ampara nos desalentos, remédio nos sofrimentos, socorro nas aflições. Deus te ajude, Deus te guarde, na fé que palpita e arde, no teu amor pelo bem. Que ao término da lida, no patamar de outra vida, seja tua alma acolhida nas claras plagas do além. João de Deus. Faze brilhar a tua própria luz, não importa que seja pequenina, a luz que acendes sobre a escuridão, semelhante à singela lamparina, ou que seja, quem sabe, humilde vela que clareie na estrada tão somente os passos do andarilho já cansado a vagar entre as sombras lentamente. Se não podes brilhar feito uma estrela que irradia nos céus o excelso lume, que seja sobre a terra onde estiveres ao menos o piscar de um vagalume. Acende a tua luz, ainda que seja anônima candeia, bebe o flama a tremular no peito vacilante, na timidez da crença que proclama. Acende a tua luz sem que te esqueças, que nem o sol na rota em que se esgueira consegue iluminar ao mesmo tempo, de um hemisfério ao outro, a terra inteira. Frase da semana. Perdoar é um processo de toda uma vida. Perdoe sempre e continue perdoando, mesmo que seja a mesma ofensa. longe. Sérgio, o que o Evangelho tem a nos informar sobre amai os vossos inimigos? Nós encontramos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Se alguém vos fere a face direita, apresentai-lhe também a outra. E nós encontramos então neste pagar o mal com o bem, uma forma de amar os inimigos. A vez aprendido que foi dito: vós amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso teríeis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão vossos irmãos, que fazei nisto mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5. Se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se vós não fazeis o bem senão aqueles que vos o fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão aquele de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas, por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como nosso Pai é cheio de misericórdia. Lucas capítulo 6. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e sobre o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou com um amigo. A ternura supõe a confiança. Não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar um inimigo do que quando se encontra um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente nos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que quando encontramos um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fez. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se atingir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Com Chico Xavier. Músculos para a alma. A jovem reclamava sofrer a perseguição de um espírito que não a deixava em paz. Ideias infelizes, sentimentos negativos, angústia, tristeza, denunciavam a presença da entidade malfazeja e apelava aflita. Chico, não suporto mais essa pressão. Minha vida está se transformando no inferno. O que devo fazer para libertar-me desse obsessor que me deixa agoniada? O médium, com a delicadeza que o caracterizava, respondeu bem-humorado: trabalhe, minha filha, trabalhe muito, até desfalecer. Quando a gente desmaia de cansaço, o obsessor não consegue nos envolver. O comentário do médium lembra o velho ditado: mente vazia é forja do demônio. tomando atitude. Preconceito. Diz-se que um indivíduo atingiu um bom nível ético quando pensa por si mesmo em termos gerais e críticos, quando dirige sua conduta conforme julgar correto, demonstrando assim independência interior, quando é autônomo para definir o bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais, e por fim, quando não é escravo das suas crenças inconscientes, porque faz constante exercício de autoconhecimento. Por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, é que nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. Sérgio, o que o Ramédio fala para nós a respeito de como viver e retirar os preconceitos que nós trazemos dentro de nós? Nós vimos aqui onde na parte de introdução é um bom nível ético. Nós temos que entender o que é ética. Ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Então, quando nós encontramos a palavra preconceito, nós nos temos parado para o preconceito de raças e a gente não presta atenção que a gente vive preconceituosamente muitas etapas do nosso dia, quando no nosso interior nós já temos abalizados os conceitos que nós temos sobre as coisas. Então, o que não bate com os nossos conceitos, nós nos colocamos contra. E aí nós praticamos o preconceito, porque nós já temos um pré-conceito da coisa. Então, nós vamos ver o que Ramédio fala aqui no livro Renovando Atitudes. Ter preconceitos é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e nosso sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja. Aceitamos esses valores dos adultos com quem convivemos de uma maneira e forma tão sutis que nem percebemos. Basta a criança observar um comentário sobre a sexualidade de alguém ou a religião seguida por um vizinho para assimilar para si ideias e normas vivenciadas pelo adulto que promove a crítica. De maneira distorcida, baseia-se no julgamento do outro, quando somente é válido o auto-julgamento, baseado sempre na análise dos fatos como realmente eles são. Qual seria, então, a nossa visão atual a respeito do sexo, da religião, da raça, da velhice, da nação, da política e outras tantas? Seriam formadas unicamente sem a influência dos outros? Será que a nossa forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos conceitos, pelos nossos conceitos pré-estabelecidos? Por não estarmos atentos ao processo da vida em si, é que precisamos do juízo dos outros, tornando-nos, assim, dependentes e incapacitados frente às nossas condutas. Jesus demonstrou ser plenamente desprovido de qualquer influência alheia quanto aos sentimentos e sentidos de vida, demonstrando isso em várias ocorrências de seu messianato terreno. Ao visitar a casa de Zaqueu, não deu a mínima importância aos murmúrios maldizentes das criaturas de estrutura psicológica infantil, pois sabia caminhar discernindo por si mesmo. Toda alma superior tem um sistema de valores não baseado em regras rígidas, pois avaliam cada criatura ato e atitude com o seu senso interior, sentimentos, emoções e percepções intuitivas, tendo assim apreciações e comportamentos peculiares, pois cada situação é sempre nova e cada pessoa é sempre um mundo à parte. Em verdade, Cristo veio para os doentes que têm a coragem de reconhecer-se como tais, não, porém, para os sãos, ou para aqueles que se mascaram sê-lo. E Zaqueu, vencendo os próprios conceitos inadequados de chefe dos publicanos, derrubou as barreiras do personalismo elitista e rendeu-se à mensagem da Boa Nova. Despojou-se do velho mundo que detinha na estrutura de sua personalidade e renovou-se com o conceito de vida imortal, aceitando-se como necessitado dos bens imortais. Disse Jesus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ao dizer isso, o mestre se referia ao antigo mandamento de Moisés, que impedia toda e qualquer atividade aos sábados, e que ele, por sabedoria e por ser desprovido de qualquer preconceito, entendia a serventia dessa lei para determinada época da vida. Porém, queria agora mostrar aos homens que as experiências passadas são válidas, mas precisam ser adequadas às nossas necessidades da realidade presente. Nossos preconceitos são entraves ao nosso progresso espiritual. Amigos da Rádio Difusora, do programa Fonte Viva, queremos novamente falar sobre as casas espíritas que estão à disposição de todos os companheiros que queiram entender melhor um problema, uma situação que aflige a nossa vida. Procure uma casa espírita de orientação kardecista. Lá provavelmente haverá uma sessão, um setor, um departamento de atendimento fraterno, que a pessoa conversa com alguém e essa pessoa ou ela mesma pode dar o seu entendimento a respeito ou pode dirigir para um dirigente do centro que possa atender ao caso da pessoa. Isso não quer dizer que você vá deixar a sua religião, isso não quer dizer que você estará esquecendo-se da sua religião, isso não quer dizer que você será castigado por Deus, por Jesus, porque você entrou num centro espírita. Um centro espírita de orientação kardecista é uma casa de orações, é uma casa de Jesus, onde você certamente encontrará o lenitivo para o seu problema e o bálsamo para a sua dor. Não se esqueça, meu irmão, não tenha pré-conceito, como nós vimos na lição anterior. Não tenha pré-conceito quanto ao Espiritismo. Busque, se é a tua salvação, busque-a, mesmo com medo. O teu medo se desfará. A respeito da divulgação da doutrina espírita, nós deixamos aqui novamente aqueles dois sites para você entrar e ver tudo que se refere à doutrina espírita. O site da ADDE é www.addee.com.br, onde você encontrará tudo sobre a divulgação da doutrina espírita. No outro site da USE de São José do Rio Preto, www.usesjrp.org. Neste, você encontrará toda a programação de todas as casas espíritas da região que congrega a região de Rio Preto, informando ali os dias de palestra, os dias do estudo, os dias de atendimento e toda a programação das casas. Neste site você também poderá ouvir este programa, que todos os programas Fonte Viva encontram-se na internet, para qualquer pessoa do mundo todo ouvir. Então, na divulgação da doutrina, nós estamos com esse esforço, com esses dois sites para divulgação da doutrina espírita. Chegamos ao final de mais um programa Fonte Viva, agradecendo o patrocínio da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, de São José do Rio Preto. Agradecemos a atenção dos ouvintes, com a sonoplastia de Jesus Carpanese, e a participação do companheiro Fabiano, de São José do Rio Preto, e Francisco, também de São José do Rio Preto, do Centro Espírita Francisco de Assis. Nós agradecemos a participação da nossa colega de trabalho, Cláudia Tedeschi, e do nosso companheiro Ferdinando Galera. Eu, Sérgio Bernardi, me despeço, rogando ao Senhor Jesus que nos mantenha sob suas mãos misericordiosas. Obrigado, Senhor.